Eu tenho uma garota, ela é o fim. E tenho um irmãozinho pequenino assim. Se vem falar comigo, sempre traz o tal irmão. Mas vejam só, o tal garotinho vive atrapalhar. Não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Esse nenenzinho vive a me amolar. Não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu bem, sempre a gaguejar. Escutem só. Um dia a brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor. E vejo então. O tal garotinho vive atrapalhar. Não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Esse nenenzinho vive a me amolar. Não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu bem, sempre a gaguejar. Escutem só. Um dia a brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor. E vejo então.